Essa aqui é pra todos os chifrudos de Salvador, hein? Uba! Portal do Arrocha. Tão difícil entender o coração. Léo gosta dessa. E quantas vezes eu tentei. Vai, vai. Acredito numa história de amor, num sonho lindo. Quem tá solteiro sem compromisso com ninguém, levanta as duas mãozinhas aí e canta, vambora! O anjo. Esperei muito por esse momento, Salvador, assim, ó. Bem lá no céu, uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar. Sofrendo, mulher. Também cansou de ficar sozinho. E aí? Sentiu na pele aquele brilho tocar. E aí, gente? E pela lua. A torcida do Vitória tá aí, tá? A torcida do Bahia tá presente. Vambora! Luz que vai à noite, que faz o sol adormecer. Alô, falou do filho. O coração é que sabe. E aí? Se a lua tocar no mar, ela pode nos tocar pra dizer que amor não se acabe. Simbora! Nome é Kart, sobrenome é Love, papai. Vambora!